Eu fui, hein? Quando o coração da gente diz que não dá mais, não adianta se desesperar, gritar, chorar. Se você quiser acreditar ou não, tanto faz. Eu já tô na pista, na pegada, pronto pra atacar. Quando você tinha, você nunca quis me dar valor. Você lembra como eu vivia atrás de você? Que decepção, pois você foi o meu primeiro amor. Agora já era, eu aprendi e vou voltar pra fu. Não quero mais sofrer assim, fu. Você fez muito mal pra mim, fu. É bom pra você aprender. Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir. Fui. Não quero mais sofrer assim. Fui. Você fez muito mal pra mim, fui. E é bom pra você aprender. Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir. Fui, deu pra mim, não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim, não dá mais. Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Fui. Quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim, não dá mais. Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Eu fui. Eu fui. Ó, e nem me acompanha que eu não sou novela, tá? Alô? Quando o coração da gente diz que não dá mais, não adianta se desesperar, gritar, chorar. Se você quiser acreditar ou não, tanto faz. Eu já tô na pista, na pegada, pronto pra. Quando você tinha, você nunca quis me dar valor. Você lembra como eu vivia atrás de você? Que decepção, pois você foi o meu primeiro amor. Agora já era, eu aprendi e vou voltar pra fu. Não quero mais sofrer assim, fu. Você fez muito mal pra mim, fu. E é bom pra você aprender. Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir. Não quero mais sofrer assim, fui. Você fez muito mal pra mim. E é bom pra você aprender. Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir. Fui, deu pra mim, não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim, não dá mais. Não, já me cansei de ser aquele bom rapaz. Fui, deu pra mim, não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Me cansei de ser aquele bom rapaz. Fui, deu pra mim, não dá mais. Vem! Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim, não dá mais. Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Fui.